Bom, eu estava comentando com as meninas aqui agora sobre o apóstolo João, que é a ênfase do nosso texto do Novo Testamento de hoje. Mas eu queria voltar lá para o Salmo para começar comentando um pequeno aspecto do Salmo e tentar interligar esses três textos de maneira que faça sentido. No Salmo a gente pode pegar um aspecto por dia, né? Ele se repete durante a semana inteira. E o Salmo 148, o que mais me chama a atenção é o versículo 11, porque é um salmo que a Camila falou que ontem ficou observando enquanto tocava, né, o pinheiro pinheirar, né, e balançar. Ela falou, fiquei olhando o pinheiro louvando a Deus, né? Eu falei, ah, era o vento, né? O vento de mão dada com o pinheiro, ambos dançando e fazendo a pinheiridade do pinheiro e o vento, a ventidade do vento, né? Ou seja, quando a gente está fazendo o que a gente é para fazer, cara, a gente está louvando a Deus. E aqui tem um chamado, né? Olha, louve tudo, louve sol, lua. Então, a gente reclama, né, quando o calor está demais, quando não chove, quando mudam as épocas, quando faz frio, né, no verão, quando faz calor no inverno. A gente imediatamente começa a maldizer. Vocês já notaram isso? A gente começa a falar, pô, o ser humano está destruindo o planeta, as coisas estão ficando erradas, pô, nada a ver esse tempo. A gente reclama muito. Agora, quando as coisas caminham no seu ritmo, a gente imediatamente fala, eu adoro isso, olha que legal que está, olha, eu vou tomar um banho de chuva hoje, olha, vou ficar. Ontem estava falando, eu vou tomar um banho de chuva, vamos ver um pôr de sol, vamos curtir uma geada, né? A gente tem essa possibilidade. Né? Tem gente que viaja para ir para o Rio Grande do Sul para ver a neve cair. Né? Pô, não aguenta essa neve, esse frio danado. Em tudo a gente pode olhar, cara, quando as coisas estão acontecendo como elas têm que acontecer, como é esperado que elas aconteçam, quando elas são permitidas fluir de maneira natural e como elas são feitas, tudo isso, na verdade, acaba elogiando a Deus. E aí você fala, o que é louvor, né? Vamos usar um método apofático, né? Se eu não sei o que é louvar, não tenha dúvida, é fácil, é só você saber o que é reclamar, né? Reclamar é o oposto de louvar. Então, quando eu estou reclamando, eu não estou louvando, eu estou reclamando. Quando eu estou louvando alguma coisa, eu estou elogiando alguma coisa, estou dizendo que bom. Uma das coisas que eu acho muito legal é que quando a atitude da gente é bem legal, vocês já notaram o que as pessoas falam? Graças a Deus. Pode ser um hábito as pessoas falarem isso e nem estarem tão conscientes, mas é muito legal o fato de que a nossa boa atitude gera um elogio a Deus. Oh, graças a Deus que você chegou. Quantas vezes a gente não ouve isso? Ai, graças a Deus que você chegou. Graças a Deus mesmo, sabe? Assim, de verdade. Graças a Deus que você está aí. Putz, graças a Deus, está precisando dessa mão. Ou seja, quando eu estou na atitude de dar uma mão para o outro, de ajudar o outro, de chegar na hora certa, de, sabe, aquela coisa assim, cara, furou meu pneu, você apareceu, graças a Deus. Tudo que a gente faz, quando a gente faz o que a gente é para fazer. E o que que a gente é para fazer? O versículo 11 para mim chama a atenção. A gente vive um momento terrível no Brasil. É, não dá mais, nem, acho que nem, assim, nem o mais raivoso coxinha vai poder negar que deu errado esse golpe que eles deram. Na verdade, já começa a reverter no sentido contrário, né? É lógico, eles estão adiando até essa semana para o governo Temer cair. O governo vai cair em janeiro, mais tarde em fevereiro. Já está planejado. Esse cara só está com o mandato tampão, porque o plano é que não, que ele passe do dia 31. Vocês sabem por quê, né? Porque depois do dia 31 não tem mais eleição direta, né? Se ele cair hoje, teria que ter eleição direta. Se tiver eleição direta, todo mundo sabe quem ganha, né? E aí, eles estão tentando, primeiro, punir quem sabe que ganharia e, do outro lado, não deixar. Mas nosso assunto não é política. O que tá é feio. Tá feio. Tá ruim. Perdeu a graça. Culpa do Temer? Não, culpa de todo mundo. Culpa de quem estava no governo, culpa da Dilma, do Lula, culpa das pessoas, culpa da mídia, culpa de tudo, dessa porcaria que a gente montou. Esse mundo desgraçado, fingido, mentiroso e que trabalha como se o objetivo da vida fosse ganhar dinheiro, consumir e ter coisas. Mas como a gente poderia estar falando graças a Deus se a gente tivesse um bom governo? Olha essa frase. Depois que ele fala das árvores, do sol, da lua, da montanha, da terra, do vento, do mar, da água, de tudo isso aí funcionando legal, esse salmo, essa música vai contando, né? Começa lá, ó. Os céus, quer dizer, sai do universo, os anjos, os exércitos, o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, a chuva, o vento, tudo louve a Deus, que tudo funcione de tal forma que a gente fala, cara, graças a Deus. Aí ele vai entrar na gente, reis da terra, todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor. Se a gente tivesse um governo, e existe governo, está falando aqui um anarquista que gostaria de viver sem governo, mas existe governo. Se a gente tem um governo que tivesse realmente, sabe, catalisando os processos, permitindo a cultura, permitindo que as pessoas fossem aquilo que elas nasceram para ser, que ninguém tivesse a indignidade de morrer de fome, ou como foi ontem, que um homem no metrô de São Paulo foi assassinado a soco dentro do metrô, porque ele, vendedor ambulante, foi defender um travesti morador de rua que estava apanhando de dois homofóbicos. Aí ele foi intervir, para com isso, os caras entraram, ele correu para dentro do metrô, e a cena é horrorosa, está na internet para quem quiser ver, os caras bateram na cabeça do cara, com a mão, até matar o cara, dentro da estação do metrô, com todo mundo passando. Isso é feio. Isso é um cara de 53 anos, um cara da minha idade, que foi morto por dois trogloditas na faixa de 20 e poucos anos, vestidos com a roupinha igualzinha um ao outro, camisa preta e calça branca, os dois, assim, com certeza, identificação de grupo. Tá feio, sabe esse negócio de bandido bom é bandido morto, tem que andar armado, vamos fazer violência. Isso dá consequência, porque tem maluco que ouve. Tem maluco que ouve, Bolsonaro, Alexandre Frota, essa porcariada toda que está aí. Se a gente tivesse um governo em que a gente estivesse vivendo em paz, que o meio ambiente tivesse cuidado, que a cidade estivesse em ordem, que a gente andasse mais de bike, que, sabe, a comida fosse de boa qualidade, se não houvesse desperdício, se houvesse o governo governando direito, não precisa fazer grande coisa, não, faz só o que tem que fazer. A gente estava dizendo, graças a Deus. Aí ele fala, juízes da terra. Se a gente pudesse, nós estamos no pior tipo de ditadura do mundo, que é a ditadura do judiciário. Porque mesmo durante a ditadura militar, ou qualquer, ainda tinha juiz lá para você recorrer e conseguir. Uma história fantástica, né? Aconteceu na década de 30 no Brasil com o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, secretário-geral do Partido Comunista na época. Fez a coluna Prestes, e ele acabou sendo preso, né, pelo governo do Getúlio Vargas. E aí ele foi ser defendido. Né? E ele... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Famosíssimo. Eu ouvi ele no Rio, ele tinha um escritório. Esqueci o nome do advogado. Belinho, morreu com quase 100 anos. E ele foi, durante a ditadura Vargas, que foi uma ditadura fortíssima, difícil, e Prestes foi colocado numa cadeia que ele não podia ficar em pé, úmida, ruim. Qual foi a alegação do advogado para liberar Prestes? Ele foi, buscou uma lei de proteção aos animais. Falou, ó, o que eu estou pedindo para o Prestes é o mesmo tratamento dado para um cachorro, garantido em lei. E com isso ele conseguiu mudar a situação do Luiz Carlos Prestes. Detalhe, Sobral Pinto. O doutor Sobral Pinto era um católico conservador até dizer chega, anticomunista pra caramba, mas um homem reto e justo, e ele foi o advogado do comunista que que poderiam ambos estar em lados opostos, mas havia justiça e havia juiz, e porque havia juiz e havia um advogado, se estabeleceu a justiça. Né? A avó da Tata, que estava aqui com a gente, né? Espero que a Tata esteja ouvindo, a avó da Tata era amiga do Luiz Carlos Prestes. É, todas as coisas se cruzam, né? E foi receber ele no aeroporto quando ele voltou, e a família escondeu o Luiz Carlos Prestes em casa, quando ele teve que se esconder, e o Luiz Carlos Prestes foi preso e tal. Mas havia juiz. Nós estamos numa situação agora, sinceramente, algum de vocês confia no judiciário, meu Deus do céu? Que se junta, que arma, que seleciona quem vai, quem não vai, que prende quem quer, que não age com equidade. Ou seja, como é que eu digo? Quando eu chego num juiz e faço meu clamor e faço minha queixa e eu sou atendido, eu digo o quê no final? Graças a Deus. Quando tem um governo que recolhe imposto, eu não digo graças a Deus, mas se esse imposto voltar em saúde, em rua legal, em segurança, pô, legal, graças a Deus, cara, eu pago até 50% de imposto, na boa. Aliás, eu adoraria pagar um imposto sueco. 50% da renda, não tem problema. Não tem nenhum erro para mim. A universidade é pública, as pessoas conseguem fazer um negócio bacana, ter uma vida decente, trabalha até as 5 da tarde e tal. Pô, legal, cara. Tudo em nós, moços e moças, velhos e crianças. Notou esses grupos aqui? São três gerações: velhos, crianças, moços e moças. Essas três gerações funcionam intergeracionalmente, elas funcionam juntos, a gente é mamífero, gente. Não adianta, vocês, eu fico olhando você que está aqui visitando a gente, você. Cara, essa pira de que vocês são os adolescentes de nada, que não sabem coisa nenhuma, querendo dar conta da própria vida. Isso é biologicamente burro, porque é como se você fosse um réptil. Um réptil sai do ovo pronto e sabe o que tem que fazer. Um mamífero diferencia de um réptil exatamente pelo fato de que o mamífero não está pronto. Ele precisa do mais velho para aprender o básico. E quanto mais evoluído é esse mamífero, mais tempo ele gasta com os pais, com os mais velhos, com o bando, para poder se virar. Então, um leão vai ficar 3 anos, 4 anos às vezes. Um elefante passa 5 anos até ele poder se virar. Filhote humano passa 12 anos. Até biologicamente é burro aquilo que eu vejo acontecendo. Os velhos querendo ser novos e botando botox, pintando cabelo e querendo vestir roupa de broto. É tão horrendo. Os jovens, adolescentes, vocês estavam em ocupações e o cacete, tentando se virar sozinho. Vai dar errado, porque biologicamente dá errado. Os moços e moças aqui, as pessoas que estariam assim na fase adulta, sejam mais novos ou mais velhos um pouco, cuidando do seu trabalho e dane-se o resto. Cara, óbvio que esse bando de réptil vai dar errado. Óbvio. Como é que funciona quando essas coisas se integram? Sabe por quê? Criança adora que repita história. Velho adora repetir história. É só deixar junto. Não tem problema, vai dar certo. A criança fala, de novo! E o velho, de novo o quê? A história. Ah, ele conta de novo. Termina de contar, de novo! Aí ele, de novo o quê? Aí ele conta a história, porque ele esqueceu. Eu não sei se eu já te contei, conta aí, vô. E você conta de novo. Vocês, adolescentes, jovens, não tem mais saco para isso. Mas como era bom se aos 4 ou 5 anos tivesse alguém que repetisse a mesma história. A questão da criatividade da criança também, de olhar e se olhar para o mundo sem nenhuma, sem todo o peso que você vai observando com o tempo. Mas isso só, Aruel, não quer dizer nada. Isso que eu estou falando. Vocês estão numa sociedade, vocês são educados a falar isso que você acabou de falar. A gente supervaloriza a criança pela criança, o jovem pelo jovem, o velho pelo velho. Não é isso. É isso, é integração. Então, exato, a gente olhar para a criança e aprender com ela a estar junto, né? E ver. Mas, vou te corrigir, desculpa. Pode falar. É a gente que tem que aprender uns com os outros, e os mais velhos ensinam, os mais novos. Os mais novos apontam a direção. Por exemplo, eu estou observando muita geração de vocês. E eu estou assim, absolutamente convicto de que vocês estão vendo uma direção. Como a geração anterior a vocês também viu, como a outra também viu. E que, usualmente, a gente tem visto esse processo ser sabotado. Vocês apontam a direção, chega um coroa e fala, não, por aí não dá certo, isso é impossível. Você já deve ter ouvido isso é impossível 1 milhão de vezes. Qual seria a posição correta? Tá bom, é esse caminho? Cabe a quem? A gente, que é mais velho, falar, legal, vamos por aí. E cabe a gente ser humilde o suficiente para entender que vocês, por serem mais jovens, enxergam melhor e, por enxergar melhor, enxergam a direção para onde a gente deve ir. Beleza. Ótimo. Cabe, do outro lado, que haja humildade para dizer, não sei como é que vou para lá. Por favor, me ensina. Quando vejo jovens e velhos, sabe o que eu vejo? A arrogância dos dois lados. A arrogância do velho que não deixa você apontar a direção e a arrogância do novo que quer ir naquela direção sem a menor noção de como é que vai para lá. Não sabe pegar num martelo, não sabe apontar uma broca, não sabe lidar com bicho, não sabe cozinhar a própria comida, não sabe nada. Não, mas eu vou aprender com meus amigos. Vai aprender fazendo bobagem. Porque 10 pessoas que não sabem fazendo juntas não vai causar um acerto. São 10 pessoas fazendo errado. Então, se a gente tiver humildade de parte a parte, a gente consegue. O que que demanda para que um juiz, para que um moço, para que um velho, para que uma criança, o que demanda para que a gente consiga realmente fazer alguma coisa? O nosso segundo texto disse isso, sabedoria. Aquele capítulo 8 de Provérbios é um capítulo muito bonito, porque é um capítulo que fala da sabedoria, a sabedoria falando, né? É um poema, né? Ele é poético e a sabedoria está falando, quem sou eu? E ela nesse texto fala assim, olha, Deus me fez antes de fazer todo mundo. Antes de qualquer coisa, a sabedoria existia. Eu estava do lado de Deus. E ela fala assim, eu era o seu arquiteto. Ser sábio é muito diferente de ser estudado, de conhecer muita coisa. Ser sábio é basicamente saber fazer escolhas. É saber escolher o melhor, não somente identificar o bom. Qualquer um identifica o bom. O fruto que a mulher comeu no jardim era bom. Sabe, ter uma vida promíscua, usar muita droga, posso dizer uma coisa? É bom. Encher a cara, comer demais, é bom. Seguramente não é o melhor. O que a pessoa sabe? É aquela que sabe discernir entre o bom e o melhor. Porque entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, meu filho, não precisa sabedoria, basta ser uma cadela. Pergunta se a princesa não sabe discernir entre o bom e o ruim e entre o certo e o errado. Muda o tom de voz para falar com a princesa para ver se ela já não sabe que fez errado. Ela já vem com aquela cara de culpada para você, né? A gente vai aqui no dia a dia, vem a princesa com aquela cara assim, olhando assim, o que você fez, princesa? Você não precisa saber, ela fez alguma coisa errada, e ela sabe que fez errado. Ou seja, meu amigo, se a tua preocupação é saber entre o certo e o errado, esvazia o cérebro, cara, não precisa, basta ser cachorro. Cachorro sabe a diferença entre certo e errado. Agora, o que um cachorro não sabe, o que um bicho não sabe, e quando você se desumaniza, como a nossa sociedade é desumanizada, sejam vocês, sejam os mais velhos, é discernir entre o bom e o melhor. Isso é um exercício que demanda sabedoria. Lá no livro de Tiago, diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, vou dar a dica de como é que consegue. Vocês gostariam de saber como ter sabedoria? Primeira coisa, peça a Deus. E lá no livro de Salmos, no livro de Provérbios, está escrito Timor Domini Principium Sapiente, em latim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. temer ao Senhor, sabe, para o juiz ser bom juiz, para o governante ser bom governante, para o pai ser bom pai, para o filho ser bom filho. Temor é a palavra. O que é temor? Se eu agir desta forma, as consequências que estão prometidas por esta forma de agir provavelmente irão acontecer. E eu, como sei onde aperta, e quem tem cuida, né? E quem tem tem medo, né? Não vou fazer. Por exemplo, um livro de provérbios, né? Afasta-te da casa da mulher estranha, da mulher que é maliciosa, não vai lá, porque ela vai te levar para um caminho que vai destruir tudo que você tem. Quantos caras perderam tudo porque foram atrás de mulher que estava dito, não vai, cara, quer, sabe? Numa linguagem, como seria provérbio na linguagem carioca? Meu irmão, mané, sai daí que é fria. Não se mete com essa dona. Ou, o lábio mentiroso vai causar tal coisa. Ou se você falar mentira, se você for violento, se você agir mal, se você... Vai ter consequência. Temer as consequências. Assim. Se eu fizer isso, vai dar errado. Ah, mas será que não dá certo? Não, filho, não dá certo. Mas será que se eu... Não, não dá certo. Mas se eu meter um arame na tomada, vai levar um choque. Eu te dou um arame, você mete na tomada? Não, porque você teme levar um choque, porque já foi avisado que dá choque. Você já botou um arame na tomada alguma vez na vida? Então por que você não põe? Vai que não vai dar choque. Mas você teme o choque. É isso, o temor do Senhor é isso. E esse é o princípio da sabedoria. E se a gente tiver temor, a gente não vai roubar, a gente não vai mentir, a gente não vai corromper, a gente não vai bater, a gente sabe essas coisas que a gente não vai fazer? É isso. E a gente vai cair lá em 1 João. Ele fala basicamente do que é amar. E é muito interessante se você ler João 4, 1 João 4, porque você vai ver que antes ele está falando amem, amem, amem, amem, amem, amem, amem, amem, amem uns aos outros. Como é que eu amo a Deus? Quando eu amo o outro, cara. E o que é amar? Putz, amar o Senhor é conhecer o Senhor e ter os seus mandamentos. Fica em pé que é mais fácil. Né? Isso é no exército, a gente fala de pé um dois. Quem serviu o exército aqui sabe o que é, de pé um dois. O que é amar o Senhor? Obedecer os seus mandamentos. Que mandamentos são esses, cara? Olha, não faça isso porque é feio. Não tem esse mandamento na Bíblia. Simplesmente é, funcione. Sabe o que é a galinha, galinheia, o sapo, sapeia, o vento, venteia, a terra, terreia, e você age como ser humano. A primeira ordem do Senhor foi, olha para o jardim, observa e conserva. Lembra que eu fico tanto aqui na Casa da Videira batendo em cima disso, né? Observa. Porque essa primeira obra, a primeira ordem que a gente teve. Então, como eu acho que tem um monte de ordem complicada na Bíblia, eu tento fazer pelo menos a primeira que Deus falou, eu tento fazer. Se eu conseguir cumprir a primeira, eu vou estar legal. Conserva. Usa a sua cabeça. Ouça, encham, multipliquem-se, não concentrem-se. A gente está cansado de viver nas cidades concentradas. Algum de vocês gosta de viver naquela selva de pedra? Bom, sabe por que você não gosta de viver lá? Porque o Senhor no começo falou assim, enchem, multipliquem-se e encham a terra. Cresçam, multipliquem-se e encham a terra. A gente cresce, multiplica e concentra. Vai dar errado. Já deu errado. Na Bíblia fala da Torre de Babel, que as pessoas construíram para tentar chegar ao céu. Cara, entra em qualquer cidade. Tem mais torres mais altas do que a Torre de Babel, do que qualquer Nimrod tinha sonhado ter. Quando ele fala, não faz isso, vai dar errado. Obedecer os mandamentos do Senhor é simples assim, amar uns aos outros. E quais são os mandamentos? Aí você pode pensar que vai à igreja, cumpra os 10 mandamentos. Jesus falou, um novo mandamento eu dou a vocês. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao seu próximo como você mesmo. E nisso se resume toda a Bíblia. Se você perder a Bíblia, vai fazer falta nenhuma se você tiver na cabeça. Ame o Senhor, seu Deus, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu coração. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. Dificilmente você vai errar o que a Bíblia diz. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai realmente entender que o jeito que Ele fez as coisas para funcionarem, funciona. Que é melhor fazer assim, que a gente não precisa forçar a terra a produzir, que a gente não precisa forçar um animal a ser o que ele não é, a gente não precisa forçar outro ser humano a ser o que ele não é. Ou seja, cumpra os mandamentos do Senhor. E qualquer coisa que eu deteste que alguém faça comigo, eu não vou fazer para outra pessoa. Muito provavelmente você vai acertar. E o temor do Senhor, né? Temer, porque se eu não fizer isso vai dar errado, vai ser botar o arame na tomada, é o princípio da sabedoria. Espero que tenha sido bom para vocês, para a gente pensar nesse dia. Tá legal? Não é complicado. Tá bom? Deus abençoe vocês. Foi longo hoje.